3613-1, vento 080 graus, 079, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, para 0319. Sua frente é porte antes da liberdade. Porta Arácio da Júlio Alves, 4-4. É 3-1-1, decolar 259, controle em 1-1-9, corrigindo 1-2-9, decimal 4-5. 2-9-4-5, chanela é 3-9. Mike Foxtrot 7-3, vento 080 graus, 089, tem livre decolagem, pista 17. Autorizado a Prodi Alerta. O Xanem é 3-1-1 e o Força Aérea 2704. Chame controle 119-35. Bom dia, Xanel 639. Vamos agora na 119-35. 5, bom voo. 2945, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Xanel 639. Controle? 6319, como recebe o controle? Alto, claro. Sente. Força Aérea 2704. Papa Romeu, Mike Foxtrot, X-Ray, contato radar da presente foi na Prodijamo, subindo para o 350. Papa Romeu, Mike Fox, X-Ray. Sente, o Mike Fox, X-Ray da presente foi Jamo. Força Aérea 1378. Está em contato radar agora. Próxima posição, Conde. Vai na Pro de Bonk para interceptar a chegada, chamando na frequência 119.35, controle Salvador. Força Aérea 1378. O Força Aérea 2704. Na 119.35. Grato. O avião negro, controle, prossiga. Mantendo o corredor Vera Cruz, reporte Paripe ingressando em Interlagos, Gavião Negro. Força é Gavião Negro, e irá manter o corredor Vera Cruz, reportando Paripe. O Gavião Negro, chame na frequência 119.35. Ô Salvador, bom dia. É o Golo Nave 3. Prossigo no Nave 3. Recolhação nível 400, São Paulo, Guarulhos, entre vocês. Copia o 36 já aprovado, aguardo o 400. 360, Pesolu 21, para Guarulhos, pista no zero, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5593, o gol 193. 378. Guarulhos, da Pesolu 21, na Arboa Elefa. 19, decimal 35, controle São Salvador. 5593. Chamada pronta na 93, que são 8. Gente, o Gavião Negro autorizado o corredor. Inicialmente o corredor Vera Cruz, o senhor conhece Paripe? Ingresso, o Gavião Negro autorizado, está presente com curva direita na proa do Farol da Barra, reportando Pituaçu. Oceané 6311, Recife, 1288. 288, 6311. Negro controle. Mantendo a linha do litoral na proa do Farol da Barra da presente. Trip 5595, paciente da Patão, por gentileza, caso não tenha a nossa autorização, poderia antecipar a nossa saída para Ilhéus? Nael, Leda Ilhéus. Muito obrigado. Dá para escuta para autorização. Confirme nível. Zero. Mike Fox X-ray. O meu Mike Fox X-ray. Papá, o meu Mike Fox X-ray. Papá, o meu Mike Fox X-ray. Gente, graças. Vou da Oeste para comboio 327. Copa número 21397. Aguarda, espera. 35595, está pronto para a copa? 595? Ilhéus 140, Golf 677, pista 90, curva à direita, saída da LE de Ilhéus, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5597, o trip 5595. 140, Ilhéus, decola da 10, curva à direita da LE de Ilhéus, 1935 ao controle, 5597 no transponder, é o trip 5595. Correto, chame pronto, trip. Correto. 397, copio 3000, aguardo 38. Copio 3000, Montanha 97. Congonhas 360, Peso Lua 90. Após Bridge, o Peso Lua 16. Pista 90, curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5521, o Gol 1397. Copio 360, Peso Lua 16. Correto, portão 4, chama pronto. Prossiga. Após vida, sua atriz, confirmando. Firmo. Vitor de Juliette, Cairo, Mil Pés, Papão Cobre. Autorizado, tá aí. Sete, curva direita, colher do Axé. 1935 ao controle, 0160 no transponder. Vitor de Juliette. Quantos a bordo? Torre 18612, o ajuste 9094, Vitor Índia Juliette. Salvador, com 1983, autorização, pushback, acionamento, posição 8. Autorizado, chame táxi, 1983. Cliente, eu chamarei táxi, 1983. Gavião Negro? Na escuta, controle. Chame Torre, 1186. 2186, Gavião 2, a 2. 2. Gavião Negro, cheque. Gavião 2. Ricardo, Torre Salvador, Gavião Negro? Gavião Negro, confirmando a Força Aérea 8781. Afirmativo com ala 8760. Está somente vertical de Itapuã, Bariquete, Circuito de Tráfico. É aproximação, se possível, direto para o pátio da base aérea, pátio militar. Afirmativo, conhece o pátio militar? Afirmo. Gente, o Galeão Negro está autorizado o cruzamento. Corrigindo, está autorizado já o cruzamento do campo, em aproximação direto para o pátio militar. Reporta na curta final, pátio militar. O vento em Salvador 080 graus, 08 nós. Gente, tem livre cruzamento do eixo das pistas, aproximação direto para o pátio militar. Reportará para a curta final o Galeão Negro. Galeão Negro, ataque trio. Negro 2. Gavião Negro, efetuou o cruzamento da pista, está na curta final, direto para o pátio militar. Afirmativo, galeão negro já no visual, vento 1-0 graus, 1-0 nós, reporta no solo controlado, pátio militar, galeão negro. Negro, levantação para o pátio, reportará no solo. Índia Juliette, confirmo, Tobi. 5, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7. Fogo 1983 está pronto para o táxi, tem 3 horas 42 minutos de autonomia, alternativa com fins com 97 passageiros, 97 total a bordo. Delivery táxi, táxi em frente, pátio Índia, alfa, ponto espera, 18612, o ajuste no 014, uma boa viagem. Frente, pátio Índia e alfa, 114, a torre tem que ser 18619-83. Leão Negro, solo aos 20, frequência livre, bom dia. Vitor, Índia Juliette, o vento, uma centena com 8 nós, livre decolagem, pistão no 7. Vitor Índia Juliette, decolado aos 22, controle 119, decimal 35, um bom voo. 1935, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, papatango Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mil pés, corredor Xé, reporte para da Barra. Mil pés na Xé, reportará para da Barra, diga. Solo aos 20. Pronto. 83, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 090 graus, 09 nós. Certo, leve em posição de decolagem. 983. Não escuto. 1983, decolar 225, controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, 1983, obrigado, boa tarde. Chegou 1983, bom dia, nossa escuta passando 1500. 1983, contato radar, 360, sai da árvore. Ciente, 360 no nível, sai da árvore, 1983. Siga. Aguarde a Copa Romeu com Patan, confirme o sobrevoo. É Corredor Forte ou TGL Veracruz? Sim, aguarde a Copa, ajuste 9094. Zero, assina identificação, autorizado chegada à mar e décimo até 50.